vez em quando eu quero viver. Sozinha, amor, o que fiz pra merecer? Amor, sei que sou sua menina, não sou. Tô brincando pra você. O que

quero mais. O fenômeno do Melody. Show 74 99764748. Prometa pra mim que pelo menos tenta, que vai se esforçar e ver se não inventa. Você vale muito mais que essa história. Saiba que tudo muda, muda. Você vai esquecer dessa ideia boba que te favorecia e quando pensava. Talvez existisse um amor verdadeiro. Amigo, você só se enganava. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que Na batida perfeita do Melody, o único e original, especial, só nas marcantes. Mais mixagens todas as marcantes, ele, DJ Raoni Mix. Não quero te amar assim, te amar assim. Oh baby, não negue o sorriso pra mim. O amor que sinto por ti, por favor entenda, é só você tentar dizer que ainda gosta de mim. Eu preciso dar um tempo pra reconquistar você. E o amor que sinto por ti, por favor entenda, é só você tentar dizer que ainda gosta de mim. Let's play, DJ. Só quero viver tão feliz.

cisca, cisca, varejeira. Dance comigo a noite inteira. E vai descendo, vai descendo, vai. E vai subindo, vai subindo, vai. Esse é o passo do gerirê, fácil de aprender, sei que você vai gostar. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Olá amigos, eu sou o locutor de Olino Silva e também tô fechadão com o meu parceiro DJ Raul Mix. Aí DJ, vamos, vamos pra cima! DJ Raul Mix, porta pra cima! Batida perfeita do Melody Hello, o único e o original. Especial só nas marcantes. Marcantes. Let's play, DJ. Obrigado, meu Deus.